Solta o play, DJ. Hi, 最初は準備運動。手をまっすぐ上に上げて左右に振ります。いきますよ。まず右から。三、はい。 E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. É, aqui é o Zaider. Estamos aqui gravando a nossa tradicional playlist de anime de final de temporada, né? Dessa vez, a temporada de outono de 2017. Uma temporada com animes muito bons, pai. Eu confesso que eu gostei dessa temporada. Eu também. Encerrando o ano em grande estilo, né? Uf, foi legal, foi legal. Nossa, vi um monte. É. Bom, mas então, abrindo esta playlist, tá tocando aí de fundo. Tá tocando o que, o Zaider? Tá tocando o Marun Taisou, encerramento de Himoto, o Maru-chan R, cantado pelas dubladoras das personagens principais. Os quatro garotos. É, os quatro garotos. Pra quem não viu a primeira temporada, Himoto Maru-chan conta a história da Doma Umaru, que é uma garota perfeita na escola, mas em casa é relaxada, fica só jogando e comendo porcaria. E basicamente o anime é isso. Ela é socializando com as amigas, no slice of life, aí sendo folgada com o irmão e aprendendo o que é amizade. Anime de comédia, fofo, personagem moe, mas personagens graciosos, cara. Eu gosto de todos os personagens desse anime. Eu gosto principalmente da Tachibana Shirufin Fordo. Ela é muito exagerada. Alegre demais, extrovertida demais, falante demais. Tará! Né? É maneira, é maneira. Ela é muito exagerada, é isso que eu gosto dela. É muito bom, muito bom. Então tá tocando aí de fundo o encerramento, né, do Himoto Maru-chan R e o Maru-san Taisou. Mas vou começar a nossa playlist pra valer, né, ô Zaito? Vamos. Vamos lá, então. O anime que a gente vai falar, vai tocar a música, é a abertura do Netuju no Susume, a música Saturday Night Question da Megumi Nakajima. E o Netuju no Susume é o quê? É um anime muito cheio de amorzinho. Nossa, cara. Não. É muito amor. Ah, que anime amorzinho. Você olha o primeiro episódio, você olha assim, cara, o traço é fraco, mas os personagens não são tão cativantes, e aí a história vai melhorando, e você fica, meu Deus, tão fofinho, tão legal, todos os dois personagens principais, que eu quero continuar vendo ele. Então, pra quem não sabe, a história fala de uma mulher, a Morioko Moriko, que é uma mulher de 30 anos de idade, e ela pediu demissão do seu emprego. Ela ficou desiludida da vida corporativa, e aí ela decidiu virar uma Nietzsche. A Nietzsche, que é uma pessoa que não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer treinamento, quer fazer nada da vida. E ela fica no quarto dela, no apartamento dela, e ela decide só ficar jogando um jogo online, um MMORPG. No caso, um jogo chamado Friedenmern. E lá nesse jogo online, ela criou um personagem masculino chamado Hayashi. E lá ela tava lá jogando, ela encontrou um grupo, né, de aventureiros. E em especial desse grupo tem uma personagem feminina chamada Lily. Na verdade, ela primeiro encontrou só a Lily, né? É, então, encontrou a Lily, e aí encontrou o grupo de aventureiros também, mas ela se cativou muito com essa personagem, a Lily, né? Porque é uma personagem muito carinhosa, gentil, atenciosa com ela, né? Viraram um casal dentro do jogo, sendo que a Morioka fazia uma personagem masculino e tava junto com esse personagem feminino. Olha que legal. Tanto que a Morioka, ela acabou se meio que se apaixonando pela personagem, já que ela é tão fofa, né? Só que o que ela não sabia é que essa personagem era controlada por um cara chamado Sakura Yuta, que é um jovem trabalhador, gentil e tímido também. E na vida real eles acabam se encontrando algumas vezes, né, na rua, no mercado, tem uma pessoa em comum, acabam descobrindo. Melhor amigo. Exatamente. Queria um amigo igual... É verdade. É, igual o Koyoi. Pois é, eles acabam conversando no mundo real e eles não sabiam que eles eram aquele casal do mundo online. E aí a gente vai descobrindo um pouco dessa história. Eles são um casal também dentro do mundo online. Até bonitinho, cara. Você vê. A protagonista, nossa, é uma fofura. Você gosta muito dela. Você torce por eles. Eu torço por eles, principalmente por ela. Nossa, cara, que legal. Então, é um anime que a primeira impressão, você fica assim, hã? Que feio. Não vou ver, não. E no fim, você muda de ideia. Cara, ele tem alguma magia que eu não consigo explicar. Não consigo. É muito bonito, muito bonito. E a música de abertura aqui é muito cativante também, na Saturday Night Question, da Megumi Nakajima. Megumi Nakajima, que faz tempo que eu não ouço mais falar dela, ainda mais cantando. Saudades dela. Eu lembro dela numa Cross Frontier, que fazia arrancar ali. Então, ela canta bem. Essa música de abertura é legal, fofinha, gostosinha de ser escutada. Bom, então, fiquei com a música de abertura Saturday Night Question da Megumi Nakajima, música de abertura do Netuju no Susume, tá? Escutem aí. no próximo anime a gente fala sobre animes. Estamos falando de Anime Gatares, que é um anime baseado no curtas de cinema, se não me engano, né? Eram três curtas, pequenininhos, bem curtos. É, só que no anime você segue a vida da personagem principal chamada Sagaya Minoh, que acaba entrando ou basicamente convencendo sem querer a garota da sala dela que adora animes a montar o clube de animes, sendo que a Minoh mesmo não sabia nada. Ela só lembrava de um anime que viu quando era criança, e ela acaba entrando nesse meio de animes e cria um clube de animes. Aí as pessoas ficam tentando fechar o clube de animes e a história é basicamente essa. E tem um gato falante. É verdade. Presta atenção no gato falante. Ele dará todas as dicas que você precisa pra entender esse anime, ou não. Primeiro é legal que é cheio de referências. Da caralho. Eles não dão referência do anime real, né? Mas é uma distorção de palavras e você sabe que anime ele tá fazendo referência. Com muitos, então. É legal pra quem gosta de animes, vai pegar muitas dessas referências ali, distorcidas. Sim, muitas, muitas. Um monte de personagens otakus, estereotipados, mas que são legais. Essa história parece um dorama, cara, na boa. Alguns momentos. Assim, não, porque tem um vilão que quer fechar o clube. Por que ele quer fechar o clube? Sei lá, cara. Ele tenta jogar todo mundo contra o clube, ou atrapalhar a missão do clube. Nossa, cara. É legalzinho. É legal. É, e tem otaku até onde você não imagina. Mas ele joga umas verdades também, olha. Não. Sim. Olha, se você vai nesse evento, você faz isso, isso, isso, vai acontecer isso, isso nos eventos. Tá legal, tem umas lições ali. Um manual de instrução. Sim, é bem divertido. É bem divertido. Então, se você gosta de ver referências dos seus animes favoritos, assista, vale a pena. E, enquanto isso, fiquem com a música de abertura, Aikotoba, cantada pela Garnidelia. Escutem aí. Oh, próximo anime é um anime, cara, que é fofinho, é legalzinho, e a música de abertura virou meme da temporada, cara. Nossa senhora. É o meme do ano. Não teve nenhum anime com meme assim tão forte. Essa temporada, nossa, quantos memes saíram, quantas versões de humor que lançaram dessa música de abertura. O anime, eu estou falando do Blend S, da música de abertura O Bom Apetite S, cantado pela Blend A. São três seiyus do anime. O Blend S, pra quem não sabe, ele é um bom anime de comédia, bem engraçadinho, com personagens moe. É a protagonista, a Sakurana Miyamaika, que é uma garota colegial e ela tem um desejo. Ela quer juntar dinheiro pra poder viajar para o exterior, só que ela fracassa em todas essas entrevistas de emprego. Por quê? Porque ela tem um olhar intimidador, principalmente quando ela sorri. E aí todo mundo fica com medão, né? Quando ela dá esse sorrisão, o jeito dela falar também. Ela é meio tímida, mas parece que fala com um jeito grosseiro e malvado e a pessoa fica assustado. E isso deixa ela muito deprimida, porque ela não consegue nenhum tipo de emprego. Só que um dia, na rua, ela acaba conhecendo um cara italiano. Olha só, que ele é um gerente de uma cafeteria, que tem maids. E cada uma dessas maids garçonetes interpreta um tipo de personagem. Então tem uma Imoto, tem uma Tsundere, e a garota, né, a Maika, ela é contratada pra ser a personagem sádica. Então, assim, ela é chamada pra ser a sádica. Então ela acaba interpretando esse tipo. Só que ela também fica meio triste, porque ela é muito gentil. Só que os clientes, quando ela interpreta essa parte sádica, eles ficam felizes pra caramba. E ela interpreta isso automaticamente, sem querer. Sem querer. O tempo todo. É da natureza dela, pelo que parece, cara. E ela assim, não, eu não sou sádica, eu sou fofinha, eu sou legal, cara. Mas os clientes assim, nossa, continua esse jeito sádico. Por favor, por favor. E aí a gente vai ver então toda essa história de comédia, né, que tem todos esses personagens, vão aparecendo outros personagens, vivendo um monte de historinhas que vão acontecendo dentro dessa lanchonete. Dele é melhor. Principalmente os vários tipos de estereótipos. Melhor personagem. Quais deles? Ah, sim. É muito legal, cara. Tem casaizinhos, né? Surprise! Também. Então, é uma comédia muito legalzinha, como já falei, fofinha. E a música de abertura, eu já falei, virou um meme, né? Porque começa a abertura todo mundo falando uma letra S, né? Smile, Sweet, Sista, Sadistic, Surprise, Service. Aí sempre tem alguém, um espírito de porco, tá com alguma coisa com a letra S. Sasagyo! Eu acho que antes de tocar a abertura, tem que tocar pelo menos as duas melhores. Tem um monte, cara. Tem um monte. Vou deixar no link com um monte de versões humorísticas, cara, dessa aqui. É engraçado. Tem um monte, viu? Tá ficando até viciante. Mas vejam, né? Se vocês não viram o anime, com certeza vocês viram a abertura. Em algum momento apareceu no seu Facebook, eu tenho certeza. Mesmo que não em música, mesmo que seja só em imagem. Exatamente, em imagem. Então fiquei com Bon Appetit, né? Cantado pelo Blend A, música de abertura do Blend S, tá? Escutem aí. Take it. próximo anime aqui, vamos falar de Idols. Vamos falar de School Idols. É Love Live Sunshine, segunda temporada. Continuando com a história da primeira temporada, onde as Aquas tentam salvar o colégio da Nohoshi, entrando novamente no Love Live. Na primeira temporada, um spoiler, mas elas perderam e ainda não conseguiram salvar a escola. Então, na segunda temporada, elas estão novamente tentando entrar no Love Live e salvar a escola. Será que elas conseguiram? Vocês têm que ver, porque tem muita emoção e muita música. É muito bom de ver. Uma coisa que o pessoal critica no primeiro Love Live das Muse é que as personagens acabam não interagindo tanto dependendo do ano, assim, né? Elas têm uma barreira, assim. As nove não se interagem completamente umas com as outras. Tem pequenos grupinhos formados entre elas, sabe? Né? Que acaba meio que fazendo ponte, né? Umas com as outras. Então não tem direto. Enquanto nessa no Sunshine elas têm bastante interação entre todo mundo, até mesmo com rivais. Infelizmente aqui a gente só coloca abertura e encerramento, porque as melhores músicas estão dentro do anime. São as músicas que elas cantam nos seus shows, nas suas superações para conseguir vencer mais uma etapa e talvez salvar o colégio. É, o Love Live é assim, musical, colégio, salvar a escola, Sunshine pegou a sequência, né? Foi o sucesso do primeiro Love Live. Mas ele quebra várias expectativas, então... Aí interessante. Você tem que assistir, e é um spoiler, mas eu tenho que dar. Finalmente, não vão cometer o erro de não colocar o outro grupo que aparece, né? Que aparece músicas também, no show, porque no anime elas acabam fazendo as Aquas cantam uma música junto com Saint Snow, e isso vai obrigar a ter Saint Snow no show da vida real, que eu quero muito ver isso. Seria legal. Mas a história dessa temporada é muito interessante, tem bastante emoções, eu chorei em vários episódios. Tem episódios magníficos, e vale a pena assistir se você gosta de um bom drama, assim, né? Porque a história tá bem construída, né? Melhor construída do que o primeiro, se vocês não gostaram muito. Essa história tá melhor, tá bem emocionante. E olha que eu gostei do primeiro, poxa. Mas então, fiquem então com o encerramento de a segunda temporada, Yuki wa doko ni kimi no mune ni, das Aquas. Escutem aí, então. Thank you. próximo anime é um anime que eu acho bom. Talvez não seja pra todo mundo, mas ele é interessante. Ele é um novo anime, né? Um novo anime velho, mas... Isso, estou falando do Kino Notabi The Beautiful World. Ele é o novo anime do Kino Notabi, baseado na Light Novel, né, do Kino Notabi, que é de 2000. Esse é um novo anime, né? O primeiro anime foi feito em 2003, né, pelo estúdio SGT, e agora é um novo anime feito pelo estúdio Like. Nessa história, vemos o protagonista, né, o Kino, em sua viagem pelo mundo, com a sua moto falante, a Hermes. É curioso, então, com até uma moto falante. Então a gente sabe que é um mundo de magia também. Tem magia, porque objetos também falam, no caso a moto. E durante essa sua viagem, ele visita diversos países e ele sempre tem a regra de quando ele entra dentro de um país, ele fica somente por 3 dias e 2 noites e depois ele parte para uma nova viagem. E nesse tempo em que ele está dentro desse país, ele acaba conhecendo o povo, a cultura, as regras locais e aprende um monte de outras coisas também, por exemplo, como opressão, tragédia, solidão, compaixão e toda a beleza que tem do mundo também. Então é uma história muito interessante para quem é viajante. Cheio de reflexões para serem feitas. Ver como existem vários tipos de países diferentes. Então você acaba conhecendo um monte de coisas. Se um anime, ele tem um ritmo lento. Então você vai ter que ter uma certa paciência com ele. Não é pra todo mundo. Ele até parece um pouco chato no começo. Mas você vai ver que ele vai crescendo. Tem coisas maduras aparecendo. Então ele é muito bom. Ainda mais quando tem vários tipos de questionamentos que vão surgindo. E você fica refletindo. O primeiro anime já era desse jeito. O segundo também é assim. Talvez o primeiro anime seja mais superior do que esse atual, talvez, não sei, depende do gosto da pessoa, mas ainda assim ele é um bom anime pra ser visto, um anime bem legal, e a música de abertura também, ela é muito boa, ela é muito gostosinha de ser escutada, tranquilíssima, calminha, a música o Here and There, da Nagi Yanagi, dá pra ser escutada tranquilamente, e aproveita e veja o anime também, que eu aconselho, é bonzinho, então Here and There da Nagi Yanagi, música de abertura do Kino Notabi The Beautiful World, tá? Escutem aí. Próximo anime que nós vamos falar aqui, fala de irmãs mais novas, ou não? Imouto Sairebai é um anime onde que conta a história de um escritor de light novels chamado Hashima Itsuki. Ele é meio viciado em irmãzinhas e ele escreve sobre isso, de modos completamente estranhos e obsessivos. Ele escreve uma novel de relativo sucesso, não é um grande estouro, mas também tem seu público, pessoas que gostam de light novels. E a história vai contando a vida dele, é bem um slice of life, onde mostra ele convivendo com amigos que também são escritores, como a Nayuta Kani, que adora ele, quer sempre fazer coisas pervertidas com ele, é apaixonada por ele. Fala isso na cara dele. E ela escreve pelada. É verdade. Eu não sei o que fazer falar sobre isso, mas é o que traz as melhores cenas do anime. Sim, estamos falando de Echi, é o único anime de Echi que eu tenho nessa lista. O primeiro episódio dele, o começo dele, já assusta. Meu Deus, que porra é essa? O que tá acontecendo? Eu vou desistir desse anime, não? Depois se nota. Não. O que tá acontecendo? Tem cenas muito divertidas e praticamente todas as cenas divertidas saem a partir desse personagem. Apesar de ela ser muito fofinha e pervertida. Apesar de tudo, tem algumas partes bem maduras, com algumas contemplações que acontecem. Reflexões sobre a vida, né? Mas também mostra o desenvolvimento do Itsuki com o irmão mais novo dele. Irmão? É, presta atenção no nome, Chihiro. Onde vocês já viram esse nome? Faça só a ligação e vocês já tem um spoiler aí. Tem a amiga de faculdade dele, a Miyako, que ela não é escritora, ela tá sempre ali, ela é muito amiga da Nayuta. E também tem o outro escritor, que é o Haruto, que também tem uma novel de bastante sucesso, que desde o começo do anime, fala que tem lá o anime da novel dele, tá em produção, e isso vai dar muita coisa pra acontecer durante o anime. Sim. Muita coisa pra se pensar. Fora outros personagens, que o editor dele pegando no pé dele toda hora, porque ele não entrega as coisas no prazo, e outros personagens. Mas é uma história bem interessante de assistir, apesar das maluquices de irmãs mais novas, de um jeito que eu, que curto esse tipo de coisa, nunca vi, né? Oh. No... Só o começo dele já é impactante. Tem outros mais impactantes, tipo a irmã mais nova, que é um monstro interdimensional, mas deixa pra lá. Enfim, é um slice of life contando a história dele, tem várias coisas, vira e mexe eles estão jogando joguinhos, tem um episódio que eles jogam um RPG de mesa, que é muito divertido, e vale a pena assistir se você gosta, tanto se você gosta de Echi, quanto se você quer ver uma história boa. Só que vai ter Echi se você não gostar, tá? E ela é bem maluca. Então fiquem com a abertura de Imouto Sairebai, chamada Ashita no Kimi Sairebai, de Chouchou. Bom, então escutei aí. próximo anime, um anime muito bom, de um estúdio que eu adoro. Anime é a segunda temporada do Sangatsu no Lion, que é um anime produzido pelo estúdio Shaft. Eu amo esse estúdio. Aqui a gente continua vendo a vida, né, do jovem Kirema Rei, que ele é aos 17 anos de idade, ele já é um jogador profissional de shogi. Mas ele tem muitos problemas na sua vida social, porque os seus pais já morreram. Aí ele foi criado por um amigo da família que é um profissional no shogi, e ele tem mais interesse nesse garoto do que nos seus próprios filhos, já que o garoto ele é muito bom no shogi, pelo que ele demonstrou, né? E aí ele deixa os filhos dele de lado, e aí isso gera todo um clima tenso nessa família. E com toda essa pressão, o garoto, o Kiriyama, quando ele se profissionaliza, ele decide que vai morar sozinho, viver de modo independente. Mas também é uma grande pressão ainda de viver de modo independente. Mas tudo muda quando ele recebe um carinho mais afetivo, graças a três irmãs, né, as irmãs Kawamoto, que tratam esse garoto como um irmãozinho. E aí ele vai ganhando mais carinho, mais confiança, e também ganha também a atenção dos outros colegas e o professor também. E acaba se importando com essas pessoas. Aí nessa segunda temporada tem coisas mais interessantes, mais maduras apresentando. Por exemplo, uma questão de bullying que uma das irmãs está sofrendo na escola. Ele tenta confortar a garota e ajudar, mostrar o que está acontecendo. Enquanto ele também tem que lidar com a sua vida que é cheia de pressão, né? Já que ele é um profissional no shogi. E aí todos os outros profissionais cheios de inveja em cima dele. É um anime muito legal, cheio de dramas familiares também. Humor também, com muitas cenas cômicas. Principalmente pelo estúdio Shaft, que sabe fazer essa aplicação, né, de situações cômicas, situações alegres, situações tristes, tensas, com todo um jogo de cores, cenários, luz, sombra, tudo isso para demonstrar os acontecimentos e os sentimentos, né, dos personagens. Então é bem curioso, se você prestar bem atenção em tudo isso, parte de estética, você vai ficar muito impressionado, como você sempre fica impressionado com todos os animes do estúdio Shaft, que é sempre assim, o personagem tá deprimido, o cenário tá um pouco mais escuro, o cenário tá um pouco mais alegre, cenário muito mais colorido, e vai ter toda essa mudança. Um estúdio que sabe usar bem o orçamento para fazer uma ótima animação. Então, continue vendo o Sangatsu no Lion nessa segunda temporada, e o anime ainda vai continuar ainda mais. E ele tem uma música aqui, né, que são... música de abertura é muito boa, mas eu prefiro a música de encerramento, que é a Kafune, cantada pelo Brian DeSan, que é uma música muito sentimental, como as músicas do Sangatsu no Lion geralmente são, com muitos sentimentos. A do encerramento é muito mais melódica ainda, né? Muito mais profundo os sentimentos, muito mais de pra você pensar, pra você refletir. Ela é calma também, com uma letras impactantes. Então, vale a pena escutar esta música e vale a pena acompanhar este anime, a segunda temporada. Então, fique aí, né, com Kafune do Brian DeSan, a música de encerramento da segunda temporada do Sangatsu no Lion, tá? Escutem aí. Yeah. Eu menti, porque eu disse na última que era o único et da minha lista, mas não, agora nós temos roupas que explodem quando você come. E não é porque você ficou gordo, é simplesmente por uma opção gráfica para mostrar garotas sem roupa. Porque nós temos agora a terceira temporada de Shokugeki no Soma, que eu não assisti um episódio ainda. Oh, vai ser bom. Mas eu sei tudo o que acontece, porque eu li o mangá. Então você sabe que acabou a terceira temporada e daqui a 3 meses vem a quarta temporada. Ah. É. Bom, mas eu sei que nessa temporada é a temporada que o Soma encontra realmente com os 10 assentos e a temporada que é onde acontece o Festival da Lua, certo? Sim, já acabou o Festival da Lua. Acabou o Festival da Lua? Então acaba bem na hora. Não, o festival já foi. Foi rapidinho o festival. Foi rapidinho? É, o que tá tendo é o vilão lá, o Nagini. Já foi? É, o Asami tá aí. Então acabou rapidinho o festival da Lua? Foi, uns 4 episódios, né? O Shokugeki no Soma, ele tem essa característica, que ele é acelerado. Ele é bastante acelerado. Mas é importante essa temporada pra mostrar o vilão dessa história toda. E ele tá aí. E ele já tá executando o seu plano. Então tá pesado o negócio. E acabou numa parte muito legal essa terceira temporada, cara. Pra quem viu o mangá, tava esperando bastante esse momento. Não vou dar spoiler, mas é legal pra caramba. Basicamente, momento de revelação. Nós falamos do vilão, mas nós temos as coisas do mocinho. Espera a quarta temporada que vai ser legal pra caramba. Já foi explicado a segunda temporada, mas alguém ainda não sabia. E a pessoa descobre agora. É. E é o começo da resistência. Próxima temporada, então, vai ser a... Vai ser toda resistente. Tô empolgado agora pra próxima temporada, que vai ser bem a parte que eles vão pros exames pra passar de ano. É. Se você parar pra pensar, não está tão longe do mangá, né? Se acelerar do jeito que tá. É, realmente, se acelerar assim, tipo, se eles não acabarem na próxima temporada, eles acabam em 2 temporadas. Aham. Não sei quando vai acabar o mangá do Shokugeki, mas tá no ritmo pra acabar logo. Né? Olha aí. Enfim, a abertura é linda, maravilhosa, chamada Braver, da cantora Zack, que também eu adoro. Ah, Zack. Eu gosto muito dela. É, e como já terminou a temporada, eu vou assistir depois o anime, porque eu acompanho o mangá semanalmente, fielmente, toda semana. Eu também. Daí eu acabei deixando terminar o anime pra poder assistir inteiro, uma vez. Bom, então, Braver, da Zack. Música de abertura da terceira temporada do Shokugeki no Soma, Sanosara. Escutem aí. Próximo anime é um anime que está sendo exibido no bloco Noitamina, que é um anime chamado Inuyashiki. Inuyashiki, que é uma história que foi criada pelo mesmo mangaka do Gantz. Então, já espera o que pode vir. Sangue, violência, um traço maravilhoso, uma história foda pra caramba. O Inuyashiki, o que ele mostra aqui? Temos um personagem protagonista, Inuyashiki Ichiro, que ele é um japonês, é um trabalhador assalariado. Ele já tem uns 58 anos de idade, mas ele parece mais velho do que aparenta. Ele tem uma família que ninguém dá bola pra ele. E aí, uma vez, quando ele tava passeando no parque à noite com a sua cachorra, quando ele tava muito deprimido, o parque, ele misteriosamente, ele explode. E aí, a gente descobre que, na verdade, essa explosão foi causada por alienígenas. E pra esconder as evidências, né, dessa explosão, da presença deles, eles reconstruíram tudo no local. Inclusive, o senhor Inuyashiki. Só que, eles não têm toda essa parte biológica, né? Eles só tinham armas pra reconstruir tudo. Então, o corpo dele foi substituído por uma forma mecânica extremamente poderosa, mas que possui a aparência externa e toda a memória dele. Então, ele acorda no meio do parque à noite e não sabe o que aconteceu. Na verdade, aconteceu uma explosão e o corpo dele foi todo substituído. E aí ele nota depois que as mudanças que estão no corpo dele. E aí, com toda essa parte de mudança, ele decide fazer o bem, salvar todo mundo, ajudar as pessoas. Mas o que acontece também é que nesse mesmo parque tinha uma outra pessoa, um garoto, que ele também foi morto nessa explosão. E esse jovem, ele também teve um corpo mecânico muito poderoso. E ele começou a matar todo mundo. E aí a gente vê um combate, né, de ideologias, um combate de pensamentos, combate de ações, né, entre o cara que quer salvar todo mundo e o garoto que quer matar todo mundo. Então a gente vai ver muito essas partes de questões, porque eles são máquinas, mas para eles se sentirem vivos, um decide que só salvando as pessoas ele se sente humano, e o outro não, só matando as pessoas ele se sente vivo. Então a gente vê toda essa parte de conflitos, discussões, questões filosóficas e batalhas pra valer mesmo, a parte de ação que é muito boa também. Então, é um anime, como já disse, sangrento. Pra quem curte Gantz, vejam, ele é legal demais. E tem uma música de abertura que é muito boa, agitada também. O My Hero, cantado pela Man With A Mission. Então, como já falei, música agitada, intrigante, fantástica. Escutem essa música e vejam esse anime também. Então, fique aí com My Hero, do Man With A Mission, música de abertura do Inuyashiki, tá? Escutem aí. Hit me on the ground. como eu disse da última vez que eu menti também porque esse próximo anime também tem um pouco de ete. Um pouco? Essa é boa. Afinal, é uma das marcas registradas de Ken Akamatsu, porque estamos falando de Uke Holder, ou como eles colocaram no subtítulo, que eu não achei necessário, Mahou Sinigma 2. Enfim, Uke Holder conta a história de Touta Konoe, que é o neto do Negi, por isso que colocaram Mahou Sinigma 2. Só que passa mais de 80 anos no futuro, onde o Touta, que tem memória só de 2 anos da sua vida, é criado pela Yukihime, ou, melhor dizendo, Evangeline Akamekdo, que era a mestra do Negi, que é uma vampira imortal. É por isso que ela tá jovem ainda nessa época, depois de 80 anos. Ela costuma agora usar o corpo de mulher mais velha, mas eu prefiro ela pequenininha. Ah, por que será, né? Seu loli. É, né? Enfim, o Touta tem o sonho de subir a torre que vai pro céu lá, pro espaço, que a gente não viu até hoje no mangá, pra onde que dá essa torre. Só que ele vive lá numa cidadezinha do interior, não sei o que, até que acontece umas coisas, ele acaba também se tornando um imortal, um vampiro, como a Evangeline. E aí eles partem. Ele conhece o Kuromaru, que é outro imortal. Eles descobrem a Uke Holder, que é o grupo de imortais criado pela Evangeline. Eu prefiro Evangeline. Falar Yukihime é muito estranho. É a partir daí que realmente começa a história, que vai contar as aventuras do Touta com a Uke Holder, melhorando, superando, evoluindo. Mas é uma pena que o anime, ele é exageradamente corrido. Não que seja ruim, mas ele, logo no primeiro arco de aventura mesmo, né, depois dele se apresentar ao Uke Holder, já é cortado cenas muito fodas que tem no mangá, lutas gigantescas, né, são reduzidas a lutas menores que cabem em um episódio só. Mas ainda assim vale a pena. Toda uma saga e um personagem junto, eliminado com isso. É uma saga muito boa, que eu achei chato terem eliminado. Cadê o fantasma? Que droga. Né? E as referências a Negima são muito mais jogadas na cara do que no mangá, que só agora realmente que eles estão voltando o passado pra mostrar o passado, né? Eu prefiro o mangá, apesar de que o anime... Parece que as pessoas se apaixonam muito rápido no anime, sendo que no mangá não foi assim. Ah, é. Mas é, vale a pena assistir porque é do Ken Akamatsu e eu gosto do Ken Akamatsu. E pra forçar a abertura, é Happy Material, que é a mesma abertura de Negima. Só que dessa vez cantada pelos dubladores de Uke Holder. Cara, eu fiquei maluco quando vi... Caramba, é a música de abertura do Negima. Ah, cara, aí sim. Porra, eu fiquei muito feliz. Eu gostei bastante, apesar de que eu acho que a música não combina tanto com o Uke Holder. É, não combina, realmente. Mas é a referência ao Negi. Porque basicamente tudo que eles promoveram do anime é que é uma sequência de Negima. Sendo que ele não é simplesmente uma sequência de Negima, né? Ele tem a sua própria história que conversa com a história de Negima. Sim, sim. Embora eu prefira ainda Negima. Eu ainda prefiro Negima. De todas as obras do Ken Akamatsu, eu ainda prefiro Negima. Fica então com a abertura Happy Material, cantada pelos dubladores, as dubladoras, na verdade, dos personagens. Esse eu nomear cada um, tem 6 dubladoras. Então fica aí, um pouco de nostalgia. Don't need to. pra fechar esta playlist, vou falar aqui do melhor anime da temporada. É um anime fantástico. Ele tá continuando ainda. Estou falando do Mahoutsukai no Yome. E o que que fala o Mahoutsukai no Yome? Tem a história da Hattori Chise, que é uma jovem garota de 15 anos, e ela não tem mais família. E ninguém também se importa com ela. Então ela decide o quê? Ela decide que vai virar uma escrava e vai pra leilão, pra que alguém a compre. Ela decidiu, esse vai ser meu futuro mesmo. Só que ela não sabia que ela é uma figura muito desejada no mundo mágico. E aí, nesse leilão, vem um mago muito poderoso e que não é humano, chamado Elias, e a compra. Gasta um bom dinheiro. Ele decide que ela vai ser a sua aprendiz, né, de magia, e futura esposa também. E aí, ele começa a tratar ela com muito carinho, muita humanidade, coisa que nunca tinha sido oferecida a ela. E aí, ela vai descobrindo o que é a magia, vai encontrando um monte de criaturas mágicas, vai conhecendo todas as suas histórias, e vai conhecendo histórias que também estão cheias de tragédias, cheias de amores também, cômicas, algumas coisas. Mas a grande maioria são histórias da vida real dessas criaturas que tem alguma coisa triste. E aí ela vai descobrindo o que que é todo esse mundo de magia, o que que pode oferecer a ela, o que que ela é na verdade. Ela vai descobrindo aos poucos e vê esse grande mago Elias protegendo também de todo o mal existente. Então eu consigo falar que ele é um anime que é muito lindo, né? Tem um monte de mensagens de vida falando sobre a importância da vida, as tragédias que vão acontecendo, as reflexões que você vai tirando de tudo isso. Discute bastante o que é a solidão. Os personagens todos têm um background muito sólido, tem mistérios cercando eles também, romance também aparecendo, uma história então que tem um certo romantismo misturado com drama, misturado com humor também, leve, sendo bem usado. É uma fantástica história de fantasia, baseado num mangá de grande sucesso. E este anime já estava prometendo bastante, né? E quando ele veio, ele é o melhor, na minha opinião. Ele é extremamente maduro, ele é extremamente curioso e interessante. Como já falei, um monte de personagem com um background muito sólido, histórias sendo bem contadas, animação de ótima qualidade, anime feito pelo Witch Studio, que geralmente está fazendo boas animações atualmente. Vale a pena ser visto. É um anime fantástico e com músicas, cara, que são muito boas. Eu gosto tanto da música de abertura quanto a música de encerramento. Primeira música de abertura, primeira música de encerramento, né? E são fantásticas. Tanto que eu até falei pro Zé, eu não consigo escolher. Tá difícil, não consigo. Música de abertura e música de encerramento são excelentes. Eu falei, escolhe as duas. Então eu vou deixar aqui com vocês, né, a música de abertura, a Here, cantado pela Juna. Cara, que é uma música muito legal, muito emocionante, gostosa de ser escutada. Tem uma melodia boa e a letra também é muito boazinha também de ser escutada, cara. Então, fantástico. Vejam esse anime. Anime muito bom, recomendado e, como eu disse, ele tá continuando. Então é isso, galera. Vamos terminar a nossa playlist. Valeu, galera, por ter escutado até este ponto. Não deu pra falar de todos os animes, né? Senão seria uma playlist gigante. Mas dá pra citar alguns outros também rapidinhos. Tipo Just Because, que tá legal pra caramba. Kikai Sensei eu gosto, segunda temporada. Junin Taisen, bem intrigante. Kujira no Kurawa Saiyo Jouni Yuta também é bom. O Hoseki no Kuni, que tem um CG lindo pra caramba. Tem mais alguns outros que nem dá pra falar, cara, que senão vai ficar muito grande. Mas então, é isso, galera. Muito obrigado por escutar até aqui. Valeu, Zayder, por gravar esta playlist. Tamo aí. Eu prometi que ia diminuir os hate, mas não consigo. Tá difícil, né? Eles fazem hate com história boa também. Soma e Motsaireba aí você não tem como não escolher eles. Mas a única promessa que tá mantendo é a playlist que só tem cantores, né? Aí sim. É, você pode fingir que tem cantores em rap material, porque tem dois personagens que, quer dizer, um deles você pode pôr em aspas, mas assim, são mulheres, então... Então é isso, galera. Muito obrigado. Fique aí, então, com Hiri, da Juna, tá? Valeu, muito obrigado e falou. E tchau, tchau. Falou. たった一つの Cry. good night. 半分しか Ah, vocês pensaram que acabaram? Então, não, fique aí com a música de encerramento aí do Mahoutsukai no Yome, o Asaiko da Hanaitoki. Por quê? Porque é muito bom mesmo. Ah, valeu, galera. Falou e tchau. Escutem aí.